Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aproveitar para lançar algumas explicações a respeito da posição do Brasil no cenário internacional. Nós vimos nas últimas semanas que o novo governo, bem como todos os entusiastas do impeachment, estavam totalmente despreparados para enfrentar a campanha internacional que o PT está movendo contra o governo e contra o Brasil. Isso seria, evidentemente, muito pior no caso de um golpe militar. Os pretextos seriam mais fortes e provavelmente a coisa iria angariar até mais simpatia do que conseguiu. Vamos dizer, para enfrentar isso, o governo não tem senão a rede de embaixadas e consulados, cujos componentes são em mais da metade petistas. Tá certo? Então, o fato é o seguinte, não há absolutamente nada para preservar o Brasil dessa rede de ataques. Ou seja, para perceber que o PT tinha essas conexões, foi preciso primeiro fazer o impeachment e daí perceber o óbvio, que eu estou dizendo há 20 anos, quer dizer, o PT não é um partido local, ele pertence a uma rede internacional. Mas mesmo a percepção da rede internacional do PT ainda é muito insuficiente. Porque não é que o PT tem uma rede de contatos internacional. Ele faz parte do esquema mundial de poder que, como já expliquei no debate com o professor Duguin, está dividido em três zonas, por assim dizer. Uma zona ocidental, vamos dizer, simbolizada ou condensada eminentemente nos Bilderbergs, uma zona russo-chinesa e uma zona islâmica, com relações bastante complicadas entre os três. Então, uma coleção de ambiguidades aí no meio, porque às vezes são concorrentes, às vezes são inimigas, às vezes são parceiras, e é muito difícil você atualizar, vamos dizer, o estado efetivo da coisa a cada momento. A gente tem uma ideia muito geral, por enquanto, tá certo? Mas para você acompanhar todos os detalhes das coisas, você precisa ter um sistema de informações montado, ou seja, uma situação absolutamente utópica. Então, nós estamos realmente na situação de um menino que está no meio de uma guerra e que não está sabendo quem está lutando contra quem e está levando pancada e não tem a menor ideia de onde as pancadas vêm. Quer dizer, é uma situação absolutamente patética. Claro que nós jamais teríamos chegado a isso se não fosse a destruição da alta cultura no Brasil. Porque para dar conta disso, você precisa de uma rede de intelectuais preparados, né, que já estejam conscientes da situação há muito tempo e que tenham mais ou menos conceitos descritivos apropriados para dizer o que está acontecendo. O Brasil não tem nada disso, quer dizer, nós só temos amadores, imbecis, analfabetos no governo, no parlamento, na mídia, nas universidades. Em suma, é um desastre total. A situação, por exemplo, agora do Rio de Janeiro, que vai promover os Jogos Olímpicos, ao mesmo tempo em que o Estado declara falência, quer dizer, o Estado não tem condição de manter segurança pública, saúde, trânsito, nada, nada, nada, nada, e vamos receber 500 mil turistas, tá certo? Então, é uma situação de calamidade pública. E situações desse tipo vão se repetir, e não creio que este governo esteja mais habilitado para lidar com ela do que o anterior, do que qualquer dos anteriores, na verdade. Porque essa situação já vem se criando há muitas décadas. E se é verdade aquilo que dizia Hugo von Hofmannsthal, que nada está na política do Brasil, que primeiro não esteja na política de um país, que primeiro não esteja na sua literatura, você acompanhar a decomposição da literatura nacional ao longo dos últimos 50 ou 60 anos, já seria suficiente para prever o estado de calamidade e total descontrole. Né? Porque o que aconteceu com esse fenômeno do Mensalão, Petrolão, BNDES, etc., etc., na verdade é total descontrole, porque tudo isso acontecia e ninguém sabia de nada. Não havia investigação e você vê, até a tomada de consciência de que existe um treco chamado Foro de São Paulo levou mais de uma década e meia. Quer dizer, como é possível tamanha lentidão para perceber o que está acontecendo? Agora, perceber o que está acontecendo não quer dizer que você saiba reagir ou que tenha os meios de reagir. Você simplesmente percebeu. Isso é como você perceber que tem assaltantes dentro da sua casa. Mas, quando você percebe, eles já estão lá. Então, isso quer dizer que o Brasil está realmente numa situação de calamidade, gente, em todos os setores. Quer dizer, nesse negócio da segurança pública, da saúde, da administração pública, as contas públicas, tá tudo desmantelando na nossa cara. Mas isso era tudo previsível se você acompanhasse a decomposição da alta cultura e entendesse como é que essas coisas funcionam. Não é isso? Você veja. O povo não cria ideias, não cria concepções, não cria conceitos descritivos, não cria vocabulário técnico, não cria nada disso. Tudo isso vem, vamos dizer, de um grupo relativamente reduzido de intelectuais que criam essas ferramentas e as colocam em circulação através do mercado editorial, da mídia, das universidades, etc., etc. Ora, todo o aparato conceptual de que nós dependemos hoje vem basicamente de duas escolas, vem dos comunistas. Quer dizer, você tem uma hegemonia marxista nas universidades há muito tempo, é um marxismo já em decomposição, que não consegue sequer descrever a situação deles mesmos. Quando você vê os pronunciamentos de intelectuais petistas, é uma coisa absolutamente deplorável. Eles estão, vamos dizer, se iludindo de que eles estão vivendo uma situação igual à de 1964. Quer dizer, isso é total alienação. Na hora que você tem 95% da população contra um partido e ele achando que ele é vítima de um golpe feito pela elite, então a alienação já chegou no, já é um estado psiquiátrico, evidentemente, né? E por outro lado, você tem onde os liberais, social-democratas, etc., etc., todo aquele grupo que, mais ou menos 15 anos atrás, foi classificado como a esquerda boazinha. Eu não me lembro exatamente quem foi, qual é o nome do sujeito que colocou essa teoria em circulação. Da teoria das duas esquerdas, de que na América Latina existiria uma esquerda maligna, revolucionária, autoritária, e outra esquerda boazinha, democrática, etc., etc. Tudo que hoje se chama direita é exatamente o que então se chamava a esquerda boazinha, não é outra coisa. E dentro disso você tem, quer dizer, como força auxiliar, um exército de idiotas úteis que se chamam liberais ou libertarians, né? Que acreditam que a liberdade de mercado resolve tudo, coisa com a qual os comunistas concordam. Os comunistas concordam que tem que haver liberdade de mercado, eles já entenderam isso há mais de meio século. Se você estatizar tudo, a economia para. Eles sabem disso. Então, admitiram a necessidade da economia de mercado como uma condição para sustentar um Estado que vai, enquanto isso, controlar tudo mais: a educação, a saúde, as condutas privadas, a moral, etc., etc., etc. Então, é absolutamente errado você definir o comunismo como a propriedade pública dos meios de produção. O comunismo é a propriedade pública de tudo mais, exceto os meios de produção. A coisa é assim há mais de meio século. Que se você pegar as definições que estão em dicionários dos anos 30, tá certo? E quiser aplicar hoje, você está completamente fora da realidade. Então, vamos dizer, com esta pobreza de ideias, quer dizer, marxismo e libertarianismo, isso é tudo o que existe. Tá certo? Claro, existem ainda uns remanescentes de assim, catolicismo tradicionalista, moralismo protestante, tem essas coisinhas, mas são expressões menores, locais. Não chegam, não, esses não têm sequer lugar na grande mídia, muito menos na universidade. Então, se expressam através de blogs e de alguns sermões nas igrejas. Isso é o máximo. Então, vamos dizer, com essa pobreza de recursos intelectuais, como é que nós vamos enfrentar uma situação como a que temos hoje? Isso é absolutamente impossível. Então, é por isso que eu entendi já há muito tempo que sem uma restauração cultural é inútil você querer consertar a política no país. Quer dizer, a política é a expressão da sociedade, da cultura, da psicologia das pessoas, etc., etc. Então, tem que trabalhar nesta esfera, primeiro, durante longo tempo, antes de você esperar qualquer coisa boa aconteça na esfera política. Como essa coisa não acontece, então o pessoal se apega a vitórias simbólicas, como por exemplo a retirada da Dilma. Eu acho que a retirada da Dilma, no fim das contas, vai acontecer, vai ser muito difícil reverter isso. Porém, o que que a nova situação nos promete? Nos promete a continuidade da mesma política cultural da esquerda, que quando há muito tempo já é característico, vamos dizer, do esquerdismo mundial, a sua habilidade de compensar alguma derrota política com uma vitória ideológica e cultural, exatamente como aconteceu em 1964. Quer dizer, em 1934, o presidente foi derrubado e, enquanto isso, os comunistas tratavam de ocupar a mídia, universidades, etc., etc., para garantir aquele fundo sociocultural ou sociopsicológico do qual possam nascer as vitórias futuras. É aquele negócio do Antônio Gramsci, de você fazer com que primeiro todo mundo seja socialista sem saber. Portanto, não se trata de conquistar o poder nominal, de conquistar o governo, mas de conquistar a sociedade. Os comunistas já entenderam isso há muito tempo. E depois que eles colocaram isso em movimento, já nos anos 60, o primeiro sinal de que alguém havia tomado consciência disso fora da esquerda veio depois do ano 2000, né? Que foi aquele artigo do general José Fábrega numa revista militar, dando conta de que ele tinha lido A Nova Era, a Revolução Cultural, e avisando os seus colegas, que então passaram a me chamar para falar sobre o assunto para eles. Mesmo assim, até hoje, este processo não se completou. Em todo o meio militar brasileiro, o único sujeito que estudou isso em profundidade foi o general Sérgio Augusto de Abreu Coutinho, o qual já morreu e morreu desiludido com a burrice e indolência mental dos seus companheiros de farda. Então, isso quer dizer que nem mesmo o processo gramsciano no Brasil, nem mesmo o processo gramsciano local foi ainda compreendido. Agora você imagina assim, alguém conseguir imaginar qual é o lugar do PT no esquema global. Porque o pessoal, vamos dizer, a atenção das pessoas está se focando no próprio PT, como se o PT fosse o centro da coisa. Agora descobriu então que o PT tem uma rede internacional. Fala, não, não é isto. O PT faz parte de uma rede. Ele não tem rede nenhuma, meu. A rede é que o tem, né? Há muito tempo, né? Quer dizer, então você precisaria entender esses planos globais dos três esquemas e ver aonde é que entra o PT, nisso aí. Não é isso? Ora, no Brasil, quando ele fala de poder, o pessoal já entende imediatamente eleições, governo, presidente da República, cargos, etc. O que já é uma coisa assim de amador. Não é isso? Então, qualquer estudioso de ciência política tem que saber que o poder não está ali. O poder se expressa através desses cargos, mas ele não é, eles não são a sede, não são o fundamento, não são a base do poder. O poder está disseminado na sociedade através, vamos dizer, das famílias mais importantes, das grandes fortunas, das máquinas de prestígio, através da mídia, das universidades, vamos dizer, da rede de presidentes e diretores de grandes empresas, vamos dizer, por exemplo, um clube onde se reúnam diretores de grandes empresas é infinitamente mais importante para o poder do que o parlamento inteiro. Não é isso? Isso todo mundo tem obrigação de saber. Eu sempre recomendo a leitura do livro do sociólogo americano Wright Mills, A Elite do Poder, que nos anos 60 fez aqui um estudo. Está incompleto, está falha, etc., etc., mas já é um clássico da sociologia e ninguém tem o direito de ignorar que esse tipo de estudo existe. Mas no Brasil, sempre que se fala de poder, a ideia que ocorre imediatamente é a presidência da República. Então, acho que aqui nos Estados Unidos não tem nenhum garoto de escola que ignore que Barack Obama é apenas um boneco na mão do George Soros. Todo mundo sabe disso. E no Brasil, até hoje, o pessoal não perguntou a quem serve o PT. É? Todo mundo está pensando que o PT se serve. Que ele é o centro do poder e que ele se serve de uma rede internacional. Eu falo, estão absolutamente loucos. O PT não é nada nesse conjunto. Quer dizer, ele é um pseudópodo local de redes globais imensas, que têm os seus planos, esses planos que já estão em execução há quase um século, ó, e que continuam totalmente ignorados no Brasil. Um dos motivos dessa ignorância é que toda e qualquer grande mudança histórica, se você tiver em conta, vamos dizer, os três tipos de poder que eu descrevi ali no curso da Teoria do Estado, quer dizer, o poder intelectual, o poder financeiro, o poder político-militar, toda e qualquer grande mudança no esquema de poder começa na esfera intelectual, meu Deus do céu. Muito antes de ter qualquer expressão na esfera financeira ou político-militar. Só que para acompanhar isso, você precisa desviar os olhos do noticiário político do dia e se concentrar num treco que se chama História das Ideias. Né? História das Ideias. Para fazer História das Ideias, você precisa conhecer toda a cultura de país, toda a alta cultura de países inteiros, para você poder acompanhar as mudanças. Né? Então, como o número de pessoas qualificadas para fazer isso no Brasil é praticamente zero, não tem ninguém. Tá certo? Eu estou tentando formar pessoas para isso, mas nós começamos tarde, nós mesmo estamos muito atrasados. Mas, então, aqueles dos meus alunos que demonstraram algum talento nisso ou naquilo, não quer dizer que eles estejam preparados para esse tipo de estudo. Ainda não houve tempo. Esse curso aqui tem 5 anos, né? Tá certo? E não só tem 5 anos, mas muitos alunos entraram depois disso. Tá certo? Tem gente entrando até agora. Claro, eu mantenho as gravações para que eles possam pegar as aulas desde o início, ao mesmo tempo que vão acompanhando as aulas atuais. Foi o arranjo que eu pude fazer para comportar esse ingresso de novas pessoas. Não teria sentido eu manter um curso durante 5 anos com os mesmos alunos para depois começar outro curso desde o zero. Nós não temos tempo para isso. Nós temos que correr. Né? Então, o fato é que esses grandes esquemas mundiais, eles agem em primeiro lugar na esfera da alta cultura, modificando a alta cultura. Da modificação da alta cultura, segue-se a modificação da cultura universitária, que já é a sua reprodução e distribuição para um público menor. E daí segue-se a mudança, vamos dizer, na mídia, no show business, etc., etc. Tudo isso é por círculos concêntricos, mas sempre se começa lá em cima. Tá certo? Então você tem que procurar primeiro, vamos dizer, as mudanças que aparecem num círculo relativamente pequeno de grandes intelectuais e que logo começa a se refletir no movimento editorial e nas universidades. Então, a maior mudança cultural da história humana, tá certo? Aconteceu a partir do começo do século XX, com o ingresso das chamadas culturas orientais. É ingresso que começa com pessoas como Hans Zimmer ou Carl Jung, tá certo? Pessoas desse nível, tá certo? Que então vão lá, alguém põe um exemplar do I Ching na mão do sujeito, ele começa a ler, fica fascinado com aquilo, né? Daí mais tarde eles mandam um arqueólogo para estudar alguma coisa na China, etc. E aos poucos começa a haver um interesse enorme por, aspas, religiões orientais, mas não são só orientais, são também africanas, religiões de índios, etc., etc. Isso tudo tem uma expansão monstruosa no meio universitário, a partir já de 1900, 1910. Tá certo? 60, 70 anos depois aparece um fenômeno de massa chamado Nova Era. E daí vem esta mente brilhante do Sr. Júlio Severo, né, inserir tudo isso no fenômeno da nova era, tá certo? E sem ele saber exatamente qual é a função da nova era nesse conjunto. Então, você vê aqui a conquista de corações e mentes para culturas orientais. Não vem só das culturas orientais, mas de organizações de intelectuais orientais interessados num processo de ocupação cultural. Tá certo? Então, quando nos anos 20 alguém começou a dar sinal de que estava percebendo a coisa, percebeu de maneira errada e deformada. Comprando, se você lê hoje o livro do Henri Matisse, né, A Defesa do Ocidente, La Défense de l'Occident, foi um livro de enorme sucesso na época, falando justamente disso, da invasão de culturas orientais nos meios intelectuais. Mas ele ainda, evidentemente, não estava entendendo a coisa. Ele se situava o negócio basicamente no eixo China-Japão. Tá certo? Não era daí que a coisa vinha. Né? Então, sem contar, vamos dizer, que uma cultura interessada em ocupar a outra pode se servir de uma terceira cultura como intermediário. Né? Se você perguntar, por exemplo, quando começou nos Estados Unidos a onda de prestígio das culturas indígenas, que, vamos dizer, até uma certa época, os índios eram, vamos dizer, os concorrentes dos pioneiros, tá certo? Às vezes, no cinema ou na literatura, apareciam com uma imagem melhor ou com uma imagem pior, mas basicamente esta era a função deles. Quando que os índios começaram a ser tratados como portadores de uma cultura superior à dos colonizadores? Isso começa a partir dos anos 50. E começa a partir dos anos 50 com uma figura que se chama Frithjof Schwon. Frithjof Schwon é pajé honorário de uma tribo sul, aqui nos Estados Unidos. E dentro da sua tarica existem conhecedores profundos dessas culturas, inclusive Joseph Epps Brown, que foi criado numa tribo sul, e que publicou aquele livro Rito Sagrado dos Índios Sul e O Cachimbo Sagrado. Livro que tiveram um impacto imenso. Para vocês terem ideia disso, o Seydou Hossein Nasser, uma vez na Georgetown University, ele leu um parágrafo e pediu aos alunos quem é o autor deste parágrafo. Eles responderam: Platão. Ele disse: não, é o pajé tal da tribo sul. Então, dando esta imagem de que havia uma cultura espiritual imensamente superior à dos colonizadores, aí já tido como invasores. Por volta dos anos 70, 80, esta imagem começa a aparecer no cinema. Desde então, você não vê um único filme onde apareça índio, onde o índio não seja sempre um sábio, tá certo? Comparado aos grosseirões materialistas brancos. Sempre os índios são portadores de um conhecimento sublime. Isso é sempre assim. Se você vê Dança com Lobos, o que é? É isso. Então, esta modificação aparece no cinema a partir dos anos 70, 80, fim dos anos 70, começo dos 80, e hoje se disseminou, e hoje é regra geral. Só que isso não começou no cinema. Isso começou muito antes, em meios universitários, highbrow. Tá certo? Então, se você quer saber o que vai acontecer, vamos dizer, nas artes, no show business, na mídia, e por fim na política, você tem que começar por estudar os intelectuais highbrow, ou seja, você vai ter que ler os livros desses caras, porra. Que no momento em que aparece, não tem nenhuma repercussão na mídia, só entre intelectuais. Você vê, quando nos anos 30, o René Guénon fez aquela conferência sobre a metafísica oriental na Sorbonne, acho que não havia 30 pessoas na plateia. Ninguém prestou atenção naquilo. Aquilo parecia apenas uma esquisitice. Você veja que a ideia do Guénon de quebrar a ciência oficial do orientalismo, mudar a perspectiva e colocar as culturas, por exemplo, a cultura hindu, não como objeto de estudo, mas como uma perspectiva intelectual mais abrangente que engolia a dos seus estudiosos ocidentais. Essa foi a estratégia dele naquela conferência. Na época parecia uma coisa totalmente esquisita, ninguém nem entendia do que ele estava falando. Se você ler o livro dele, a Introdução Geral às Doutrinas Hindus, é esta, vamos dizer, a estratégia intelectual dele é essa. Vamos dizer, em vez de a cultura oriental ser um objeto exótico de estudioso desde uma perspectiva histórica eminentemente ocidental, tem que inverter. A vida do Ocidente inteiro não é senão um capítulo dentro da imensa ciência hindu. Tá certo? Hoje, esta obra de transformação está completa. Se você pegar o Departamento de Ciências Religiosas da Sorbonne, ele todo pensa assim. Isso levou o quê? 70 anos. Guénon já morreu. Mas é próprio do poder intelectual ele ser sutil, de longo prazo e impessoal. Quer dizer, não é um sujeito que desfruta do poder. Ele lança correntes e essas correntes só, vamos dizer, adquirirão, vamos dizer, um alcance público depois da morte dele. Isso é normal. Você vê que Aristóteles morre no século IV a.C. e quando você tem a primeira onda de aristotelismo no Ocidente? A partir do século XII e XIII. Quer dizer, Aristóteles se torna, vamos dizer, uma influência pública notável 16 séculos depois de morrer. E isto é normal no, no, na, na história intelectual. Só que, você vê, o ingresso do aristotelismo no Ocidente mudou completamente o panorama. Mudou a alta cultura, mudou o ensino, mudou a mentalidade, mudou as instituições e mudou a estrutura do poder. Então, quer dizer, o poder intelectual é um negócio avassalador. Ele não é controlável. Você pode dizer o seguinte: o poder intelectual ele só tem a capacidade de fomentar, criar e fomentar possibilidades. Ele não tem o poder de controlá-las. Tá certo? Mas isso é da natureza das coisas. Só que em tudo vigora aquilo que dizia o Auguste Comte, que os vivos são governados por filósofos mortos. Mortos, às vezes, há milênios, né? Então, se você perguntar quantas pessoas no Brasil estão qualificadas para estudar isso nesse nível, viu? Ninguém. Eles nem sabem que isto existe. É. Quando você fala dessas coisas, eles interpretam em termos de teoria da conspiração. É uma organização, um grupinho que conspirou para eleger um deputado, para soltar uma propina. É assim. É nesse nível que a coisa está. Então, você vê que o despreparo da elite falante do Brasil nessa coisa é absolutamente patético. É isso? Então, e acontece que o estudo dos processos de transformação cultural e social faz parte, é uma das ocupações principais das elites intelectuais. E quando eu falo elite intelectual, eu não estou me referindo ao pessoal das universidades. Universidades já é segundo escalão. Antes disso, você tem gente muito mais importante que frequentemente permanece discreta, ainda que sejam pessoas que tenham uma função na universidade. O essencial da vida deles não é atividade universitária. Se você pegar, por exemplo, a figura de Alexandre Kojève, que era um agente da KGB, né? E que dava uma aula na Sorbonne, ele deu um curso sobre Hegel, que só esse curso criou uma geração inteira de intelectuais, que na geração seguinte já haviam modificado todo o panorama. É daí que vai sair desconstrucionismo, pós-modernismo, tudo isso começa com Alexandre Kojève nos anos 30, tá certo? E, claro, o Alexandre Kojève dava o curso, mas ele era eminentemente um professor universitário, não, era eminentemente um agente da KGB. A sua profissão universitária era apenas um instrumento da sua ação, tá certo? E mais tarde, então, é claro que aparecem pessoas que são tipicamente do meio universitário, que estão totalmente integradas nele, e ali essas ideias então germinam e se espalham. Também precisa ver que o modo de espalhar ideias na esfera cultural não é propaganda, né? Não é lançar slogans, não é propaganda política, né? É um processo de reelaboração intelectual enormemente complicado e sempre, é claro, altamente respeitável. Tá certo? Não é uma coisa de doutrinação, né? Quando a coisa se transforma em doutrinação, é porque você já está na lista dos círculos consensos, você já está no círculo 20, 25, alguma coisa assim. Nada começa com doutrinação, começa com um trabalho intelectual monstruosamente sério, né? Ainda que seja mal intencionado, é monstruosamente sério. Tá certo? E tem de ser tratado, vamos dizer, com o respeito devido. Você não está lidando com cabos eleitorais, com propagandistas, com doutrinadores, com jornalistas, não é nada disso, meu Deus do céu. Então, isso quer dizer que a verdadeira luta para a preservação de uma cultura, de uma civilização, começa num nível muito alto. Se você perdeu ali, o resto você vai perder necessariamente. Ora, para você ver, vamos dizer, o despreparo da elite ocidental para lidar com essas coisas, quando você chega no século XVIII, por exemplo, todos os seminários da França já tinham adotado como filósofo oficial René Descartes. Quer dizer, já tinham perdido o contato com a tradição católica e já estavam se imbuindo de outra mentalidade. E aquilo lhes parecia muito católico, aquilo parecia normal. Tá certo? Então, ali você já vê a igreja totalmente despreparada para lidar com a situação. E não estou falando nem da situação mundial, estou falando de uma situação local, criada por um filósofo chamado René Descartes. Para os caras perceberem que René Descartes estava fazendo mal, ainda demorou bastante tempo, né? Então, quando você vê as análises, entre aspas, feitas em geral ou por intelectuais religiosos que estão empenhados em defender a sua religião, elas não captam a natureza do fenômeno. Por quê? Porque elas estão interessadas na defesa de uma doutrina apenas, tá certo? E, por exemplo, para um católico, você provar que tal ou qual autor está contra a doutrina católica é suficiente para que o leitor católico perca todo o interesse naquilo, né? Mas você provar, por exemplo, sei lá, que Karl Marx ou René Guénon são anticatólicos, eu digo, grande porcaria. O que que você fez com isso? Você não fez absolutamente nada. Você teria que discutir com eles num outro plano que não é o da sua doutrina, né? Se você entra numa discussão, então se você tem uma doutrina, o cara tem outra. Então você tem que transferir a sua discussão para um terreno neutro, onde elas possam ser comparadas em face da verdade. Não é isso? E não de uma verdade doutrinal anterior. Tem que ser a verdade factual. Não é isso? Então, não interessa se o sujeito é anticatólico, tem que saber se ele está dizendo a verdade ou a falsidade. É esse o problema. E até chegar nisso aí, a intelectualidade religiosa já foi comida e nem sabe. Quando você lê, por exemplo, a crítica que o cardeal Danielu escreveu ao produziu contra o René Guénon, ele hoje dá vontade de chorar, porque é uma coisa tão patética e tão impotente, né? Ele, isso aí não arranha, sei lá, não arranha a superfície da influência do Guénon. Tá certo? E quando você vê no Brasil um Júlio Severo escrevendo contra o René Guénon, dizendo que ele é o expoente da nova era, eu digo, então está tudo perdido, meu filho. Porque isso aí é assim, é o cego em tiroteio mesmo. Ele não sabe o que está falando. E tem muita gente que pensa como ele, tá certo? E não necessariamente que confia no Júlio Severo, mas vai confiar em outro que diz mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, ele se baseia no livro da Nancy Pearson, que é uma polemista protestante, uma pessoa muito boa, excelente. Só que a Nancy Pearson não tem capacidade para entender esse negócio, meu Deus do céu. Então, ela confunde tudo isso aí. Ela acha que tudo isso aí é nova era, né? Eu digo, ora, a melhor exposição do conjunto da nova era que existe chama-se The System of the Antichrist, escrito por Charles Upton, que é um membro de uma tarica guenoniana. René Guénon começa a carreira dele demolindo antecipadamente tudo aquilo que viria a constituir, demolindo nos anos 20 do século passado, tudo aquilo que viria a constituir a mentalidade da nova era. Teosofismo, espiritismo, ufologia, portas da percepção, etc. Tudo isso ele já tinha destruído, demolido completamente em 1920. Então, isso quer dizer que, do ponto de vista do jeito religioso, católico, protestante, que vê esta onda de novas religiões, etc., invadindo tudo, para ele tudo isso aí é nova era, certo? E acha que isso pode ser combatido, vamos dizer, na esfera da propaganda e da luta pelos corações e mentes. Ou seja, na esfera popular. E aí ele já perdeu a briga, né? Por quê? Porque o inimigo atuou num nível muito mais profundo e duradouro antecipadamente, né? Então, para dar uma explicação muito que no fundo é muito grosseira, eu vou dizer que esses processos de ocupação cultural não são feitos através de propaganda e doutrinação, jamais, nunca. Isto aí começa quando a luta já está ganha na esfera principal. E isso aí é só para pegar o resíduo. O povão aí é resíduo. Você conquistar o povão é a coisa mais fácil e que vem em último lugar. Quando começa isso, é porque você já está vencedor na esfera principal. E, evidentemente, o conjunto das transformações que você vai operar, primeiro na esfera intelectual e depois, muito depois, na esfera popular, segue um esquema alquímico. Solve et coagula, onde entram as três substâncias principais: o mercúrio, que é o dissolvente, o enxofre, que é a substância fixante, que vai então produzir o cristal, isso é a nova forma, que é o sal. Tá certo? Então, se você dissesse que doutrinas alquímicas são, entre outras coisas, são técnicas de ação política, né? Eu acho que não tem ninguém no Brasil que saiba disso, nunca pensaram nisso. Para eles, alquimia é uma pseudociência medieval que foi superada pela química moderna. Isso é a ideia popular. Então, enquanto isso, o sujeito está fazendo alquimia e usando você como instrumento, você mesmo. Então, a função dissolvente, evidentemente, ela tem de vir em primeiro lugar. E a função dissolvente começa, vamos dizer, no Ocidente com o Espiritismo e a Teosofia. Então, essas duas correntes, e depois mais tarde com Jorge Gurdjieff. Jorge Gurdjieff já atua numa esfera bem mais alta. E a função dele no Ocidente foi assim, foi demolir a autoconfiança dos intelectuais ocidentais e torná-los vulneráveis a uma outra coisa imensamente maior que eles nem sabiam que existia. Então, por exemplo, o Jorge Gurdjieff, ele reuniu seus alunos, que eram todos PhDs, homens do Royal College of Surgeons, gente de Oxford, Cambridge, só gente desse nível, e desenhava para eles um sistema cosmológico, desses que o sujeito ralava as pestanas durante 30 anos para produzir um. Ele ia desenhar um sistema cosmológico na parede, com todas as fórmulas, para todo mundo ficar extasiado. No dia seguinte ele chegava e falava: "Seus idiotas, não é nada daquilo. O sistema é este." Pá, pá, pá, pá, pá, pá, fazia outro. No terceiro dia, outro. Depois de uns 4 ou 5, quando você acha que estava a cabeça dos caras? Eu disse assim: "Nós somos totais ignorantes, existe uma ciência infinitamente superior à nossa e nós temos que adquiri-la. E o único meio de adquirir é através do seu Jorge Gurdjieff." E ficaram escravizados ali, o Jorge Gurdjieff, escravizados não no sentido bocó de gente escravizada a um guru popular como o Rajneesh ou o Reverendo Moon, não é nesse, escravizados intelectualmente, é? Ou seja, eram pessoas que estavam seriamente em busca do conhecimento e que, de repente, todo o seu universo de referência cultural era destruído e eles sentiam que havia algo muito maior que já os havia engolido. Então, foi assim que as doutrinas orientais, não só orientais, mas africanas, etc., entraram no panorama da alta cultura já desde os anos 10, 20 do século passado. Para 60, 70 anos depois, a coisa aparecer na mídia, no cinema, etc., etc., sob a forma de um treco chamado Nova Era. Mas é evidente que aqueles que destruíram a autoconfiança da elite ocidental e a abriram para o mundo das outras culturas, não tem nada a ver com Nova Era e tem um profundo desprezo por todas essas coisas, né? Ou seja, eles não são contaminados por essa babaquice, né? Mas eles deixam que os outros se contaminem, porque isto faz parte da conquista do povão. Então, a nova era não é para intelectuais, é para o povão. Mas por trás dela tem uma coisa muito maior. E para que serve a nova era? Ela serve de seguinte maneira. Até expliquei aqui, eu fiz hoje um post no Facebook. Este post aqui, não é para me gambar, mas esse post é mais importante do que tudo que foi publicado no Facebook, desde que o Facebook existe. Esta é uma informação absolutamente preciosa. Quem não sabe disso aqui não entende nada do que está acontecendo. E é uma coisa fundamental. Então vamos lá. O problema do Júlio Severo é que, além de vigarista desde o ADN, ele é muito inculto. Escreve com a maior cara de pau ou inocência perversa sobre assuntos que estão inalcançavelmente acima, não apenas da sua capacidade, mas até da sua imaginação, né? E o pior é o seguinte: é que tem muita gente que, mesmo pessoa que não leva a sério o Júlio Severo, pensa igualzinho a ele. Numa dessas, ele chamou René Guénon de ocultista e expoente da nova era, expressão que ele copiou da Nancy Piercy. Quem quer conhecer a obra que era do René Guénon sabe que ele já começou a vida adulta entre os 18 e os 20 anos, desmantelando antecipadamente, genialmente e impiedosamente tudo aquilo que viria a constituir a mentalidade ou ideologia da nova era: ocultismo, ufologia, teosofia ou escambau. Para esoteristas islâmicos tarimbados, como o próprio René Guénon, e em geral chamados perennialistas, todo esse lixo tem, no entanto, uma função histórico-estratégica precisa. O trajeto de um ocidental universitário, desde o cristianismo até o islã, obedece a um protocolo fixo, infinitamente repetível. Ou seja, é um modelo de biografias que se repetiram, exemplificadas em milhões ou bilhões de pessoas, cuja vida inteira, tá certo? Já estava prevista nesse esquema e o repete, quer dizer, seguindo aqueles passos, como se fosse, vamos dizer, num jogo desse que você joga um dadinho e vai percorrendo um trajeto até chegar, sei lá, o ratinho para escapar do labirinto, né? Então, nós sabemos que os movimentos ideológicos de massa, eles surgem a partir do século XVIII, começo do XIX, desde organizações esotéricas que os criam e colocam em circulação. Muitas dessas organizações esotéricas têm raízes no sufismo. Era muito comum, vamos dizer, se você pega, vamos dizer, os grandes espíritos da Europa, né, no século XVIII, todos eles tinham, vamos dizer, um pezinho no sufismo, como, por exemplo, Goethe ou Voltaire, né? É evidente que, naquela época, contato de um intelectual ocidental com uma organização sufi permaneceu totalmente desconhecido e até secretos. Não é que as pessoas escondessem, é que era um negócio tão desconhecido que ninguém ia prestar atenção naquilo. Então você vê que já no século, entre o século XVIII e XIX, a elite intelectual dos países islâmicos já planejava fazer uma vingança. Por quê? Porque depois da expulsão dos muçulmanos da Europa, o Islã entra numa decadência cultural, econômica, social, política, que transforma aquilo, vamos dizer, numa poeira, tá certo? De países separados, sempre em estado anárquico, vivendo entre revoluções, golpes de Estado, etc., etc., numa miséria de fazedor. Ao mesmo tempo que esses países saem da história cultural do mundo porque eles não acompanham o desenvolvimento da ciência ocidental. A ciência passa em cima deles como um trator e, de repente, eles passam a representar a parte atrasada do mundo. Agora, você imagina o sentimento de humilhação dos grandes intelectuais desse país, vendo o que aconteceu com a sua civilização outrora tão gloriosa, tá certo? E então, a partir de um certo momento, eles começam a pensar: como é que nós vamos dar a volta por cima? Como é que nós vamos restaurar a nossa hegemonia? E este pensamento vai passando de geração em geração como uma preocupação fundamental, não dos políticos, mas dos grandes intelectuais, tá certo? Que, por uma peculiaridade do mundo islâmico, são pessoas que levam uma vida muito mais discreta do que os intelectuais ocidentais. Por quê? Nos países islâmicos vigora, então, ou a Sharia, tá certo? Ou as leis do xiismo, né? Nos dois casos, você tem uma ortodoxia religiosa que tem de ser repetida ipsis literis e que dá muito pouca margem de manobra, tá certo? Então, naturalmente, os intelectuais mais criativos, que não são anti-islâmicos, às vezes são mais islâmicos do que os teólogos ortodoxos, mas que às vezes cogitam de coisas que não se podem falar em público sem criar escândalo, eles se refugiam em pequenas organizações esotéricas. Isso quer dizer que, se você pegar, por exemplo, se você pegar o livro do Henri Corbin, An Islam Iranian, No Islam Iraniano, que são quatro volumes dando conta, quer dizer, dos vários esoterismos iranianos. Quer dizer, só aquilo já é de uma riqueza intelectual que é superior de muitos países da Europa. É uma coisa tão imensa e complexa, tá certo? Só que a maior parte desse material nunca foi publicado. Circulava dentro de tarikas ou organizações congêneres durante muitos séculos, tá certo? De mão em mão, né? Então, vamos dizer, o auge, o topo da cultura iraniana era totalmente desconhecido pela massa iraniana, mas era autoconsciente da sua história. Você vê que nas taricas, a herança histórica da tarica é uma das coisas mais importantes. Quer dizer, isso, quando a tarica tem uma sede, você, atrás da porta da sede, você tem a árvore genealógica do Sheik. Quer dizer, fulano ensinou para fulano, que ensinou para fulano, pá, pá, pá, pá, pá. E elas mantêm isso, vamos dizer, como, vamos dizer, a sua herança mais preciosa. Então, isso quer dizer que toda a história da tarica é autoconsciente a cada geração. E, portanto, o material, os ensinamentos de cada um dos sheiks vão sendo repassados. Então, isso quer dizer que você não entenderá absolutamente nada da política islâmica se você não tem uma ideia do que se discutiu ali. É isso? E basicamente, o sufismo é um gnosticismo, tá certo? E um gnosticismo tão elaborado, mas tão elegante, tão sofisticado intelectualmente, que, em geral, supera as perspectivas de qualquer intelectual ocidental médio, né? Então, você vê, já a partir do século XVIII, eles começam a cogitar desta grande virada histórica que vai derrubar a cultura do Ocidente e colocar o Islã de novo no topo da cadeia hegemônica. Isso. Então, evidentemente, como é que vamos fazer isso? Com propaganda islâmica? É? Com imigração, com ocupação? Falo, não, meu filho, isso vem muito depois. É? Vai começar corroendo a forma da cultura, da alta cultura local, através do ingresso de elementos externos que podem ser valiosos ou não valer nada, porque aí vai ter tudo misturado. Por que vai tudo misturado? Porque você está na primeira fase da transformação alquímica, que é a dissolução. Então não interessa o material que você está colocando ali, pode ser bom ou pode ser ruim, desde que dissolva a autoimagem daquela cultura e a deixe aberta para o ingresso de novos elementos. Esses novos elementos podem não valer nada em si mesmos ou podem ser coisas de altíssimo valor, porque pouco, nesta fase pouco importa. Né? A ideia de uma seleção qualitativa só vem muito depois, quando você entra na fase do enxofre, quer dizer, de você cristalizar uma nova forma, o que só é possível depois de você ter criado o caos completo. Então, o caos vem através dos movimentos ideológicos de massa, tá certo? E através, vamos dizer, do material religioso de outras culturas. Você imagina para um sujeito, por exemplo, criado num país da Europa, que entre a metade do século XIX e o começo do século XX, acredita piamente que o que manda no Ocidente é uma síntese de catolicismo e capitalismo. É a Igreja Católica, tá certo? E o capitalismo. A Igreja Católica sempre foi inimiga do capitalismo, ela não tem absolutamente nada a ver com o fundamento ideológico do capitalismo, mas as pessoas dizem que é assim e nas universidades o pessoal acredita nisso. Então, a hora que o indivíduo se sente ali oprimido neste meio ideológico dominante e começa a buscar outras coisas, a primeira coisa que ele faz, evidentemente, é abrir-se aos movimentos ideológicos de massa. Então ele se torna socialista, anarquista, fascista, nazista, qualquer porcaria dessa. E fica preso, inicialmente, num movimento ateístico. Só que depois de várias décadas, bom, muitos permanecem ali no ateísmo e continuam sendo militantes o resto das suas vidas. Mas sempre você tem os elementos intelectualmente mais ativos, que não se conformam com pouco, que tão logo eles chegam a dominar, vamos dizer, o vocabulário daquela corrente ideológica, eles veem que está faltando alguma coisa, e vão procurar algo mais além. Então, é natural que depois de décadas de ateísmo militante, você se abra para a possibilidade de que Deus exista. Então você começa a ter interesses espirituais. E você vai buscar as fontes. Então, que as fontes que lhe aparecem? Aparece o Allan Kardec, aparece a Madame Blavatsky, né? Aparece os UFOs. Aparece todo este lixo da nova era. Você veja como as coisas são assim. O Rupert Sheldrake, o biólogo, que é um dos homens mais inteligentes da Europa, quando ele se desiludiu com o materialismo dominante na sua classe científica, qual foi a primeira coisa que ele foi buscar, vamos dizer, como válvula de escape? A meditação transcendental, que é uma coisa de uma vulgaridade atroz. Bom, ele ganhou algo com a meditação transcendental? Sim. Ele descobriu que existe a possibilidade de certos fenômenos que estão além da perspectiva ateística científica usual. Mas isso quer dizer que o material chamado nova era, vamos dizer, é a segunda etapa depois do materialismo, depois das ideologias de massa. São os desiludidos com as ideologias de massa que vão procurar isso aí. No Brasil, isso foi notável. Quer dizer, o Brasil, isso acontece também, mas muito depois, em escala menor, de maneira que é mais fácil de você observar. Quando cai a esquerda nos anos 60, com o golpe militar, você tem, vamos dizer, é claro, um fenômeno de desilusões generalizadas, crise de depressão, suicídios, etc., etc., e o pessoal começa a buscar drogas. Então aparece a nova era com o plano B. Olha, o seu comunismo deu errado, é porque ele era muito estreito, mas existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. O sujeito que serviu de agente disso chamou-se Luiz Carlos Maciel. O Luiz Carlos Maciel foi o teórico da nova era, era um homem que vinha da esquerda, continuou sendo de esquerda politicamente, mas era o homem da nova era, né? O teórico das drogas, etc., etc. Na mesma época, você tem em Esalen, Califórnia, vamos dizer, um centro de experimentos psíquicos de toda a ordem, experimentos lisérgicos, experimentos de viagem astral, etc., etc., que reuniu grandes especialistas da psicologia, da psiquiatria, etc., etc., etc. E, em parte, o material de Esalen foi filtrado para o Brasil através do Luiz Carlos Maciel. E daí aparece, vamos dizer, toda uma geração de gente infectada por essas coisas, que vai mais tarde cair no quê? No Partido Verde, porque a ecologia foi, vamos dizer, a continuação natural, o ecologismo foi a continuação natural da nova era, onde as pessoas querem se integrar na natureza, né? Abraçar árvores, etc., etc. Tudo isso já é, vamos dizer, um subproduto da nova era. Depois de umas décadas de nova era, a maioria continua metida nisso até hoje. Mas sempre tem, neste meio, os mais, que esse meio que já foi selecionado da massa militante dos movimentos ideológicos, né? Então, uma fração dos militantes passou para a nova era. Alguns abjurando da sua militância esquerdista, outros continuando nela. Mas não é isso que interessa. Então, desta massa que foi para a nova era, alguns começam a perceber as limitações intelectuais daquele negócio e querem, então, vamos dizer, uma espiritualidade de mais alto nível. Daí cai na mão deles os livros que René Guénon escreveu contra tudo isso antecipadamente já nos anos 20. E ele diz: pô, eu caí numa esparrela. O que eu quero não é nada disso, é o esoterismo autêntico. E daí, se você for um cara afortunado, você vai seguindo a pista. Quer dizer, claro que alguns leem dois ou três livros, René Guénon, Titus Burckhardt, etc., etc., e param por aí mesmo. Mas alguns querem mais. Então, se você absorveu aí, vamos dizer, o legado dos chamados perenialistas, que é um título que os próprios guénonianos rejeitam, que cabe mais para o pessoal do Schwung, né? Você percebe que ali existe alguma coisa a ser conquistada. Então, daí se coleta a elite intelectual islamizada. Que essa elite intelectual vai fazer? Vai, em primeiro lugar, agora já não estamos mais na fase destrutiva, estamos na fase construtiva. Ela vai criar grandes sínteses nas quais a cultura ocidental inteira e, portanto, o cristianismo inteiro é inserido num quadro maior, mais abrangente. Você pega, por exemplo, o livro do Houston Smith. Então aí surge o quê? As religiões comparadas. Onde, na verdade, vamos dizer, o cristianismo passa a ser não a religião dominante, mas é uma religião entre outras. Tá certo? E a vida, paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é integrado dentro da história de inúmeros avataras ou profetas que vieram ao mundo. Não é isso? E grandes mentes caem nisso. Karl Jaspers caiu nisso. Né? Não é um Zé Mané, bocó de mola, não é o Júlio Severo, meu Deus do céu. Né? Então, a partir de um certo momento, a ideia de que existem várias religiões, de que todas elas são legado espiritual da humanidade, de que todas estão mais ou menos no mesmo plano, se torna a crença oficial de toda a intelectualidade dominante. Criada por esse meio. Você espera gerações e gerações para que gerações de estudantes universitários, pessoas intelectualmente promissoras, né, passem por toda essa série de besteiras até cair na rede final do sufismo. Quantos caem ali? Pouquíssimos. Só que esses são a elite. Né? Então, a elite que começou, mas atuando através da bandeira da função dissolvente, com Blavatsky, Gurdjieff, etc., cuja única função era criar confusão, né? Era demolir a segurança das pessoas e deixá-las abertas a outra coisa que nem precisava no momento prever o que é, podia vir depois. Então, a partir dos anos 50 e 60, esta elite intelectual já entrou na fase construtiva. Se você pegar o Departamento de Ciência Religiosa da Sorbonne, vamos dizer, a doutrina oficial dela é que as religiões são mais ou menos equivalentes. Então, muito disso é baseado na teoria do Fritjof Schwann, da unidade transcendente das religiões. O que é que o Fritjof Schwann demonstra nesse pequeno, grande livro, no fim das contas? É que por trás de todas as religiões existe uma mesma doutrina metafísica. Isso é, as religiões, todas elas, descrevem a estrutura total da realidade de uma maneira bastante similar. E um dos homens mais inteligentes que eu conheci, que é o Ital Perry, o Ital Perry deu o trabalho de juntar a documentação para provar que o João tinha razão, criando esse livro, um catatal de 1.500 páginas, chamado A Treasury of Traditional Wisdom, onde ele pega os textos das várias religiões que convergem neste sentido. Então, diante da argumentação do João e de tamanha documentação, não há mais o que discutir. Existe, vamos dizer, realmente a unidade transcendente das religiões neste sentido. Agora só tem um problema, né? O fato de que elas todas subscrevam a mesma doutrina metafísica, né, significa que elas sejam meios de salvação por igual? Não, porque nenhuma delas pretende ser um meio de salvação. Só uma é um meio de salvação. Só o cristianismo se oferece como tal. Nós estamos aqui para pegar você e levar você para o céu. Isto é o nosso serviço. Né? Agora, o resto. Bom, criar uma sociedade cristã ou oferecer uma doutrina metafísica, etc., etc., são serviços secundários. E, se você pegar, por exemplo, o Islã, qual é a finalidade do Islã? Levar as pessoas para o céu? É criar a sociedade islâmica. Ir para o céu no Islã é moleza. Se você está integrado na sociedade islâmica como um fiel muçulmano, você já está no céu. Não precisa se preocupar mais com isso. Então, o elemento fundamental é criar a sociedade islâmica. O que é o Islã? O que é o Corão? O Corão é um código civil, né, onde todas as relações matrimoniais, comerciais, políticas, etc., estão todas regulamentadas. Existe isso no Evangelho? Em parte alguma. Você vê, o pessoal começa a raciocinar em termos de uma sociedade cristã, de um Estado cristão, muito mais tarde. E nada disso se integra na doutrina cristã. são ideias de filósofos cristãos que você pode aceitar ou não. Então, você vê aqui, os grandes doutrinários do Estado cristão começam a aparecer no século XV, XVI. 1500 anos depois de Jesus Cristo. Se isso fosse uma coisa importante, Jesus Cristo já teria avisado desde o início, né? Aliás, Jesus Cristo não se preocupa nada com o Estado cristão, ele disse: dai a César o que é de César, já deixa o César cuidar do Estado e nós vamos cuidar da sua alma. Esta perspectiva só existe no cristianismo. O cristianismo não tem concorrente nisso aí. Então, isto quer dizer, as religiões são a mesma do ponto de vista da descrição que elas fazem da estrutura da realidade, o que significa que existe uma espécie de metafísica normal, a metafísica do ser humano, que desde a Idade da Pedra todo mundo mais ou menos concorda, não é isso? Mas dentro desta uniformidade da doutrina metafísica existem diferenças de função das várias religiões, né? E no momento em que você percebe que a tal da unidade transcendente das religiões existe, isso não quer dizer que qualquer uma delas vai te levar para o céu. A maioria vai te levar para o inferno mesmo. Mas o inferno está dentro da mesma estrutura da realidade. Então, isso quer dizer, você afasta as pessoas, pessoas inteligentíssimas, qualificadíssimas, do horizonte cristão, sem que elas percebam que estão perdendo alguma coisa. Porque, ao contrário, o cristianismo delas se integrou numa estrutura cognitiva muito maior, muito mais respeitável, muito mais sólida, etc, etc. Elas não estão enganadas com isso. Isso de fato acontece, né? Só que qual é a parte do cristianismo que se integra ali? A doutrina metafísica do cristianismo. Sendo que, no topo desta metafísica universal proposta por Guénon, há alguns erros metafísicos dos quais o cristianismo escapa. Um desses erros monstruosos é a teoria do tal do supra-ser, que o Guénon pega. O Guénon é um membro do esoterismo islâmico, mas ele prefere usar a linguagem das doutrinas hindus porque é a mais elaborada, a mais clara, a mais clássica, por assim dizer. Então ele vai explicar que tudo aquilo que nós entendemos como Deus no Ocidente é apenas a divindade pessoal, que chama Ishvara. Ishvara é o rosto de Deus voltado para os seres humanos. Mas por trás desse rosto de Deus tem muito mais coisa. Você tem a essência do próprio Deus, a qual você não pode dizer que é um ser, porque isso seria limitar Deus segundo as categorias da ontologia terrestre. Então, Deus não é um ser, ele é um supra-ser. E esse supra-ser você não pode dizer nem que ele existe, nem que ele não existe, porque ele tem dentro de si o ser e o não ser. Ou, como diz o Guénon, ele tem as possibilidades de manifestação, né? E as possibilidades de não manifestação. Ou seja, aspectos que não serão manifestados jamais. Tá certo? Então, daí vem a teoria dos dias e noites de Brahman. Essa entidade superior chama-se Brahman. Você não pode dizer que ele é Deus. Deus é Ishvara apenas. É apenas uma aparência mostrada para os seres humanos. E, neste nível, não se pode mais distinguir o ser do não ser. Então, voltamos ao Hegel. O ser e o não ser, considerados na sua imediatidade abstrata, são idênticos ao nada. O ser e o nada são idênticos sobre esse aspecto. O ser só se transforma em ser quando ele se manifesta. Claro que Hegel diverge da metafísica hindu em outros aspectos. Ele vai dizer que essa manifestação é histórica, isso para o hindu não faz sentido. Tá certo? Mas o que eu me pergunto é o seguinte: se esse Deus se recolhe em si mesmo e entra num estado imanifestado, então não há mais nada, evidentemente. Então, para quem ele vai se manifestar? Para ele mesmo? Ele só pode se manifestar para ele mesmo se você admitir uma dualidade de pessoas e uma relação entre elas, ou seja, a trindade. Então, isso quer dizer que acima da trindade não pode haver absolutamente nada, senão Deus se recolheria ao nada e dali não sairia. Então, você tem um erro metafísico no topo do edifício, mas tudo mais está muito sólido. Está entendendo? Então, para entender então esta influência de Guénon, Schwong e outros tantos no Ocidente, você precisa ter superado de muito a perspectiva daquilo que você percebe como nova era. A nova era é apenas, vamos dizer, uma expressão popular, secundária e muito posterior do negócio, né? Antes disso, você já pegou a elite da elite. Você vê aqueles pessoal, por exemplo, na França, né? Eles pegaram gente como Roger Garaudy. Garaudy era o teórico oficial do Partido Comunista, né? De repente ele aparece muçulmano. Como foi a transição? Do jeito que eu estou dizendo aqui. Só que essa foi dirigida de perto por mestres islâmicos qualificados. E o Garaudy, ele assume publicamente a sua identidade de muçulmano, o que a maior parte dos membros das organizações não fazem. Né? Só alguns são delegados pelo mestre para assumir essa identidade pública, outros não. Outros permanecem com outra identidade. Até eu contei ali o episódio. Em 1986, o Martin Lings me convidou para assistir um encontro de religiões, congresso de religiões comparadas em Lima, Peru. E eu fui lá, não porque estivesse muito interessado nas religiões comparadas enquanto tais, mas porque eu estava buscando esclarecimentos a respeito do fenômeno Idris Shah, que na verdade era uma coisinha assim, para mim era muito importante, mas para eles era nada. Né? E o Links disse que tinha muitas informações a respeito, como de fato tinha. Ele me colocou em contato com um vizinho dele, aliás, também membro da sua tarika, Richard Williams, que é o desenhista da Pantera Cor-de-Rosa, que disse que tinha conhecido muito bem a turma Idris Shah e o Omar Ali Shah, que iria me dar muitas dicas a respeito, como mais tarde deu, de fato. Porém, importante para ele não era nada disso, ele não dava a menor importância para isso. Então, ali no, naquele congresso, você via, assim, a unidade transcendente das religiões em ação, porque aparecia ali um religioso budista, um padre ortodoxo, um padre católico, um representante das religiões dos índios americanos, índio sul, né? Um hinduísta, etc. Cada um falando, vamos dizer, das religiões comparadas, o ponto de vista da sua religião. Eram representantes oficiais dessas religiões. Né? E daí, depois de uns dias, o Lings disse: olha, hoje nós vamos fazer uma reunião da nossa tarika, um majlis. Majlis é uma reunião para efeitos rituais, a recitação do Corão, a recitação do Zikr, etc., etc. Lá no meu apartamento, no hotel. Se quiser ir, está convidado. Fala: ah, muito bem, quero saber o que é, quero ver. Chego lá, estão todos eles vestidos de árabes, recitando o Dhikr e o Corão. Eram todos membros da tarika. Ou seja, a diversidade de religiões que apareceu no Congresso era uma fachada. Né? O Shuon se considerava uma espécie de papa interreligioso. Ele dirigia grupos budistas, grupos ortodoxos, grupos católicos, grupos isso, grupos aquilo. Todo mundo membro da tarika e vinculado ao sheik por juramento de fidelidade. Né? Ou quer dizer, o cara não precisava ser muçulmano para entrar naquela tarika, mas ele estava servindo a um esquema islâmico, porque esse era o objetivo do Shuon: eu vou islamizar o Ocidente através deste meio. Tá entendendo? Tudo isso, pessoas de altíssimo nível, meu Deus do céu. São as pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. O que é que isso tem a ver com nova era? Vocês só ouvindo falar nova era, eles vomitavam. Você lê o livro do Charles Upton? É uma descrição esplêndida do fenômeno da nova era. Esplêndida, evidentemente, devastadoramente crítica. Então, agora, do ponto de vista da pessoa que só tem cultura popular, que não é capaz de, não leu essas coisas, não é capaz de acompanhar a história das ideias na sua esfera mais profunda, então pode parecer que é tudo nova era. E o indivíduo, naturalmente, se ele é cristão, ele vai ficar indignado e vai tentar enfrentar isso na base da polêmica. quando, ao mesmo tempo, vai cair vítima de um outro fenômeno. Veja, quando veio o Concílio Vaticano II, a tarifa do Frithjof Schwann, através do próprio Schwann e do Martin Links, colocou em circulação a seguinte ideia. Através do Roma Comarasomi também, Roma Comarasomi escreveu um livro chamado The Destruction of the Christian Tradition, onde ele disse: o Concílio Vaticano II acabou com a Igreja Católica, ela não existe mais. Daqui para dentro, as ordenações sacerdotais não valem mais, o rito da missa não vale mais, acabou tudo. Qual é a solução para os cristãos? Busquem refúgio na Igreja Ortodoxa Russa, que ainda conserva a tradição. Milhares de pessoas caíram nisso. Só que o Schwann, Lingzer, Komarasomi não avisavam do seguinte: aquela Igreja Ortodoxa Russa, que segundo eles era a encarnação viva da tradição remanescente, estava amplamente dominada pela KGB, a qual KGB, ao mesmo tempo, estava criando movimentos terroristas islâmicos. Lê o livro do Pacheco, vocês vão ver que tipos como Yasser Arafat são criaturas da KGB. Então, ao mesmo tempo, a KGB estava dominando a Igreja Ortodoxa Russa, não toda ela, evidentemente, havia uma cisão, mas os caras que estavam contra a KGB não tinham chance, coitados, né? Estavam totalmente marginalizados. E, ao mesmo tempo, então, isso aqui estava abrindo as portas da tradição ortodoxa russa para receber os coitadinhos dos cristãos desiludidos, católicos desiludidos do Concílio Vaticano II. Estava fomentando o crescimento dos movimentos terroristas islâmicos e fomentando na América Latina a teologia da libertação para acabar com o que restasse de Igreja Católica. Então, aí você vê a complexidade das relações entre os três grandes esquemas globalistas, que neste caso estavam evidentemente convergindo. Convergindo para o quê? A islamização do Ocidente, cujo grande condutor e maestro foi Frithjof Schwann. Então, passa muito tempo, aparece algum cristãozinho, já não na esfera católica, mas qual é o efeito disso na esfera protestante? Aqui nos Estados Unidos, sobretudo. Os protestantes começam a ver os movimentos conservadores se vendendo para o globalismo, aderindo a casamento gay, ideologia de gênero, ficam tão chocados com isso quanto os católicos ficaram com o Concílio Vaticano II. E começam a buscar alguma esperança, alguma liderança no mundo. E daí vem o Putin e diz: não, aqui nós somos cristãos, nós não queremos casamento gay, nós não queremos ideologia de gênero, nós somos conservadores. O idiota se deslumbra e cai nisso. Vocês viram a tragédia desse negócio? Vocês viram a tragédia que é um país não ter uma elite intelectual capacitada para descrever o que está acontecendo? A tragédia que é ter um sujeito só, que sou eu. Não tem mais ninguém analisando isso. Não tem mais ninguém capaz de explicar isso. Eu estou tentando formar pessoas capazes de estudar isso, talvez daqui 10 ou 20 anos, esclarecer mais pessoas. Então, para você enfrentar todo esse material, você precisa, em primeiro lugar, crer em Deus e saber que, se Deus ficar sem nenhum representante na Terra, isso não vai fazer a mais mínima diferença. Eu digo que, se a Igreja Católica inteira se vender, o Papa se vender, falar: aconteceu. A Igreja de São João continua existindo. Eu não sei onde ela está, mas ela existe. Eu continuo seguindo aqui o mesmo Evangelho, o mesmo 10 mandamentos, rezando meu Pai Nosso, minha Ave Maria. Se conheço algum padre que foi regularmente ordenado, eu vou lá, faço a confissão, tomo a comunhão e saio correndo. Não falo com ele porque eu não quero ouvir besteira. E isso é suficiente para você continuar católico, não precisa nada mais do que isso. Você não precisa participar da pastoral da juventude, do encontro de casais, do cursilho, dos legionários de Cristo, de porcaria nenhuma. Você não precisa ter nenhuma vida social católica para ser católico, meu Deus do céu. Mas a maioria precisa disso desesperadamente. Por quê? Porque não são pessoas diferenciadas intelectualmente para poder viver da sua própria consciência. Ela precisa de um grupo, ela precisa de uma referência externa, precisa de uma liderança, precisa de alguém em quem confiar. Quantas vezes eu não recebi no Facebook esta pergunta: em quem confiar? Ah, nosso Senhor Jesus Cristo. Hã? Quem mais? Mais ninguém, nem eu. Hã? E você, então? Você continua confiando no nosso Senhor Jesus Cristo e você continua estudando, tudo para você descobrir a realidade. É isso que interessa. Então, porque você, veja, você continuar seguindo nosso Senhor Jesus Cristo não quer dizer que você vai entender o que está acontecendo, que você não vai ser feito de trouxa. Esta parte do serviço, nosso Senhor Jesus Cristo não vai fazer para você. Uma das coisas mais blasfemas que você pode fazer é esperar que Deus faça o serviço que ele espera que você faça. Quer dizer, você estudar, raciocinar, tentar entender o que está acontecendo, exercer a sua razão, a sua inteligência, é obrigação fundamental do ser humano que Deus já plantou no nosso coração quando fez Adão. Ou seja, você tem a obrigação. É como dizia o Lionel Trilling, a obrigação moral de ser inteligente. Você tem que usar a sua inteligência, meu Deus do céu, ao máximo que você puder. Para você ser fiel ao quê? À verdade. Não à verdade da doutrina, essa você já tem. Já tem a verdade da doutrina, a verdade dos sacramentos, isso você já tem. Eu digo, mas e a verdade aqui, dos fatos aqui? Essa você tem que buscar sozinho. Então, é preciso ter muitas pessoas capazes de ficar sozinhas, sem líderes. E estudando e buscando por conta própria. Elas vão descobrir a verdade. Mas de meio dia descobrem, não inteira, claro, mas a parte que elas necessitam saber, tá certo? E o fato é que no Brasil não há essas pessoas. Não há ninguém. O que no Brasil se chama de intelectual é o cara que dá palpite no programa do Faustão, você está entendendo? É mais ou menos assim. O cara foi entrevistado pela Marília Gabriela. Então é intelectual. Meu Deus, é uma coisa tão absolutamente miserável que dá vontade de chorar quando a gente fala disso. Quer dizer, é um bando de criança ignorante sendo feito de trouxa por adultos, velhos, velhas raposas, gênios, né? É uma briga absolutamente desproporcional. E aí entra o Júlio Severo no meio, né? Ele diz, pô, isso aqui é briga feia, gente grande. Tira os bebês da sala, por favor. Eles vão ver coisa, vão ficar chocados, vão ficar, como meu amigo vai falar, traumatizado. Ficar traumatizado. Eu sujar a fralda, exatamente. Então, daí o pessoal diz, você está atacando o Júlio Severo. Como atacar o Júlio Severo? Eu estou apenas descrevendo a situação como é deplorável. Eu gostaria de socorrer o Júlio Severo, tirar ele dessa encrenca. Eu reconheço que eu não posso. Quer dizer, ele já mergulhou tanto nessa confusão que não tem mais como tirá-lo dali. Então, é claro que o assunto não é o Júlio Severo, né? Espero que vocês entendam, porque tem gente que lê isso. Ele está atacando o Júlio Severo. Atacar o Júlio Severo modifica as coisas no quê? Em que é que isso modifica a ordem das coisas? Absolutamente nada, né? O Júlio Severo é um nada, e você atacou um nada, não resolveu nada. Agora, isto aqui que eu estou fazendo, quer dizer, esclarecer às pessoas isto aqui é fundamental, porque o meu objetivo é criar uma elite intelectual, vamos dizer, ou cristã ou pró-cristã. Não precisa ser cristão, mas que seja pró-ocidental, meu Deus do céu. E que não caia, vamos dizer, nas esparrelas dessas fórmulas doutrinais prontas. Porque tem gente, até a Evelyn Freud escreveu um negócio falando da modernidade, tá falando, tem toda razão. Mas existe uma crítica antimoderna por trás do qual você tem um esquema de poder. Você não pode esquecer, por exemplo, que o fascismo, né, ele nasce de uma crítica antimoderna que começa no tempo do romantismo. Não é isso? E atrás dele vem um imenso esquema de poder. Não é isso? Então, não é disso que estão falando. Também não estou falando da crítica antimoderna russa, Dugin. Se tem um esquema de poder, isso é, se tem uma liderança, uma instituição, vamos dizer, na qual você busca abrigo e proteção, já está errado. Deus não quer que você se proteja embaixo de instituição nenhuma, ele quer que você fique sozinho. Como ele ficou no alto da cruz. Quem é que estava entendendo o que ele estava falando? Ninguém, até os apóstolos saíram tudo correndo. Então, Jesus Cristo no alto da cruz é o símbolo máximo, vamos dizer, da consciência individual solitária que tem dentro de si, vamos dizer, a visão da realidade. realidade só ele conhece. É? E da qual ele é a única testemunha. Deus quer que cada um de nós seja testemunha única. Nós somos postos aqui no mundo para isto. Nós não fomos postos para viver no reino de César, que é o reino das instituições, das sociedades, dos grupos, das lideranças, etc., etc., onde as pessoas se abrigam. Né? Você não pode esquecer, toda a civilização urbana foi feita para abrigar o homem contra os riscos do mundo físico. Isso, tempestades, feras, etc., etc. Só que a cidade acabou virando um lugar muito mais perigoso. Isso. Se você está no meio do mato, né, com uma espingarda, você está sofrendo muito menos riscos do que no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não é isso? Então, mas tem urso. Eu digo, bom, o urso não ataca você assim, de 20, 30 ursos de uma vez. É um, né? E o urso, então, ele come você ou ele vai embora. Tá certo? Ele não vai estuprar sua filha, né? Não vai tomar sua casa, não vai deixar você na miséria. Ou seja, os riscos humanos dentro do meio urbano são infinitamente maiores do que eram na selva. E quando surge, vamos dizer, a figura de linguagem do Bertolt Brecht na selva da cidade, você fala, mas isso é, você está chincalhando a selva, meu Deus do céu. Não tem selva que seja tão perigosa assim. Mas, do mesmo modo, essas instituições que oferecem proteção ao ser humano, inclusive a Igreja Católica, considerada como comunidade, não como transmissora dos sacramentos. Aí essa é a coisa válida. Como transmissora dos sacramentos, isso é o importante. Mas como comunidade de proteção psicológica, tudo isso só serve para a alienação do ser humano. Nós temos que ser uma aglomeração de almas solitárias, de consciência solitária, porque só na solidão você cria essa intimidade com a qual você pode se relacionar com uma outra pessoa na esfera da verdade, não do fingimento. Só quem tem uma vida interior dele, íntima, secreta dele, tem algo para trocar com o outro. Senão é só troca de... é o cambalache. Troca de porcaria por coisa que não vale nada. Tá certo? É evidente que a convivência neste nível requer alta cultura, sim. Quem não tem alta cultura não consegue chegar nisso aí. Quando você vê, assim, por exemplo, a convivência entre grandes espíritos de qualquer época, você vê que é uma coisa de uma profundidade, de uma intimidade, que o ser humano, o vulgar, não consegue. Claro que a maior parte está condenada a viver na vulgaridade. E daí? Eles não serão julgados por isso no juízo final. Não é esse o ponto. Tá certo? Mas a existência de um certo grupo de pessoas intelectualmente diferenciadas, capazes da busca solitária, e, portanto, capazes de dizer algo que os outros não sabem, é uma necessidade de primeira ordem. E essa necessidade, no Brasil, ela já foi violada ao ponto de ser esquecida. A pessoa não sabe que isso é necessário. Então, toda e qualquer questão que apareça será tratada sempre no nível jornalístico, político, propagandístico, imediato e, sobretudo, na base do contra e a favor. Aquele negócio do negro só tem dois neurônios, isso no Brasil existe. Um neurônio chama-se pró e o outro chama-se contra. Né? E quando você é pró, você tem que ser 100% de todo o coração. É uma concepção futebolística. Você pode ser meio corintiano, meio são paulino, meio palmeirense, não. Ou você é ou não é. Não é isso? Existe simpatizante? Não, não tem simpatizante. Ou você é torcedor ou não é nada. Então a mentalidade futebolística domina o Brasil de modo que as pessoas que sempre querem saber do que você é partidário. Partidário, devoto, servidor, etc, etc. Então, evidentemente, se você critica um sujeito por alguma coisa, quer dizer que você o odeia, está 100% contra ele. E se você, por acaso, cita elogiosamente, não quer dizer que você é um seguidor, um devoto, um propagandista, um cabo eleitoral dele. Assim, não dá nem para começar a conversa. Tá entendendo? Então, quando o pessoal pergunta, mas por que as pessoas sempre reagem a você só fazendo fofoca, inventando historinha, etc. É porque é o máximo que elas conseguem fazer. Não tem gente qualificada para isso. Se houver gente qualificada, vai sair daqui desse curso. Se for possível ter um diálogo amanhã ou depois, um debate, vai sair daqui. Não é isso? Então, bom, por hoje é isso. Vou fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então vamos lá. Aqui, Leonardo Ferreira Buaschi pergunta: professor, para aqueles que entraram nesse campo de batalha, que tem inclinação, já vem estudando há alguns anos as coisas dessa aula, você pensa em fazer um curso avulso para aprofundar essas questões? Bom, não pensei, mas posso fazer. Conforme a situação, talvez eu faça isso mais tarde. No meu caso, você aceitaria algum aluno que permanecesse algum tempo aí na Virgínia, tomando notas e sendo guiado por você no estudo dessas coisas? Você aceitaria alunos auxiliares por aí que passassem um tempo vivendo aí? Cê, com certeza. Aliás, eu propus fazer isso para um curso de liderança política. Mas eu só avisei o seguinte: eu não vou cobrar nada pelo curso, eu só quero alguém que pague a permanência deles aqui, porque eu não posso sustentar 20 ou 30 neguinhos aqui. Tá certo? Precisa arrumar um hotel para os caras, então comer alguma coisa, tá? Então, precisaria alguém que os financiasse, se não pudesse financiar, se... Até hoje não apareceu ninguém. Quer dizer, com tanto dinheiro rolando para gastar com bobagem, não tem dinheiro nenhum dos nossos belos empresários, liberais, conservadores, etc. Tem dinheiro suficiente para sustentar 20 caras aqui durante um ano. Mas se você quiser vir, venha, nós podemos fazer isso, né? Francisco Augusto diz: é simplesmente impossível que os pseudo-intelectuais da direita brasileira não percebam a sua inferioridade intelectual. Pegue qualquer artigo do Rodrigo Constantino, Reinaldo Azevedo. Primeiro, por mais livro que tenha lido, limite-se a fazer análises ginasiais de obras de cunho político-liberal e algumas poucas obras literárias, com paráfrases, explicações gerais e diletantismo, sem fazer articulações de nenhum tipo. Somente umas poucas linhas de caráter óbvio e de conhecimento geral. Reinaldo Azevedo parece ainda mais incompetente nesse sentido, pois nada mais fácil do que analisar os fatos corriqueiros da política brasileira e exibir-os com algumas citações. Não há originalidade, articulação dialética, organização estrutural, não há nada além de ingenuidade e propaganda. Isso é verdade, mas isso é, vamos dizer, é a nossa miséria. Você vê que dentro de uma situação como esta, né, por exemplo, o que um Real Azevedo ou um Constantino pode entender da campanha montada pelo PT, campanha internacional montada pelo PT? Eles vão se centrar no PT e achar, são as ramificações do PT, jamais vão entender esse esquema internacional. Não é nem que eles leiam o meu debate com o Dugin, não vão entender coisa nenhuma. Porque se a perspectiva deles é política, isso aí é o limite do horizonte visual deles, eles nunca vão entender, poder entender o que se chama guerra cultural. Eles entendem guerra cultural com propaganda. Propaganda, doutrinação, etc, etc. Toda coisa se dá num nível infinitamente mais alto e mais decisivo. Só que para isso precisaria ter adquirido cultura literária e filosófica com muita antecedência. Isso não é, como é que eu disse, não é assunto para criança. Tira o bebê da sala, pô. Hã? Caio da Câmara pergunta: como transitar pelo conhecimento a respeito das tradições orientais, suas religiões, hinduísmo, islãs, né, sem cair na sedução que elas oferecem? Bom, depende do que você está procurando. Então você está procurando a verdade, tá certo? E você se coloca voluntariamente, totalmente, de coração, sob o guiamento de nosso Senhor Jesus Cristo, não vai acontecer absolutamente nada. Agora, se você precisa de uma outra coisa, você quer uma coisa superior, você quer, vamos dizer, uma espécie de redoma intelectual na qual, ou espiritual na qual você possa se colocar, então você vai cair na primeira armadilha mais besta que cair, que aparecer. Daniel Teodósio: aos 24 anos é preciso começar a desenvolver uma intelectualidade verdadeira, mesmo não sabendo absolutamente nada? É claro que é. Eu acho que eu comecei depois. Felipe Rizzo: descrição perfeita que o senhor deu da passagem das ideologias de massa ateísticas para uma busca espiritual na nova era. Presencio isso diariamente, comunistas anticristãos buscando religiões orientais para sair da miséria materialista. O senhor poderia me dizer se a escola filosofia analítica se encaixa em algum desses projetos que o senhor escreveu? Com certeza. Você vê que o Wittgenstein, uma das áreas de preocupação dele era o budismo. Não é isso? Depois ele rompe com a filosofia analítica e busca uma outra saída, mas passou a vida perdida, né? Também não se esqueçam, vamos dizer, do livro do Alan Watts, né? The Book. onde ele mostra a identidade de filosofia analítica e hinduísmo. Né? Livro para o qual eu fiz um prefácio deslumbrado, né? 40 anos atrás. E acho que, bom, nem tudo que está escrito ali é besteira, mas hoje eu veria a coisa de uma maneira bem mais séria. Fabiano Rolim, considera essa aula uma das mais importantes entre as mais de 300 no que diz respeito à descrição do processo de destruição e remodelação da civilização ocidental, que acima no último século. Fica o registro. A pergunta é mais uma curiosidade. O senhor conhece a relação entre Rama Kumarasamy e o padre Malachi Martin? A história de que este teria participado da ordenação sacerdotal daquele no final de sua vida por um bispo sede-vacantista? É bem possível. Na verdade, quem me indicou o primeiro livro do Malachi Martin foi o Rama Kumarasamy. Eu comecei a ler na casa dele, em New Haven, né? O livro sobre os jesuítas. Né? Depois li outros. Eu não sei qual o nível de relação. Quer dizer, o Malachi Martin não era um membro do Tariqa. Mas era uma pessoa que eles respeitavam muito. Não sei se aprofundou essa relação mais tarde, é possível. Só que o Malachi Martin, ele nunca aderiu à teoria da Destruction of the Christian Tradition. Ele nunca achou que a igreja tivesse destruída e acabada. Ele falou, está muito mal, mas ele continuou sendo sacerdote até o fim. Reconheceu o sacramento e tudo. Né? Fábio Barros, na obra de Platão Gorgias, vemos uma definição da retórica que não se interessa pela verdade, limitando-se apenas à aparência e à ilusão. Toda a sua ação eficaz se realiza apenas através das palavras. Bom, isso era assim naquela época e é até hoje. Só que, vamos dizer, o resíduo de substância efetiva por trás das palavras diminuiu muito. Se você pegar um retórico daquela época, alguma coisa ele estava dizendo. Hoje não, é pelo efeito da, vamos dizer, a palavra gatilho. Não é isso? Então, as pessoas que representam, personificam a barbárie, por exemplo, falam contra a barbárie. Mas não tem a menor ideia, quer dizer, não há uma presença humana por trás, você não tem uma consciência humana por trás. É só o psitacismo mesmo, é só palavrório. Eu até posso exemplificar, estou escrevendo aqui uma nova revista católica me pediu um artigo, eu estou escrevendo um artigo sobre o tal do Ricardo Tim de Souza, que é um dos intelectuais da nova esquerda. Dá até pena de voltar os intelectuais de esquerda, porque a direita ficou tão ruim, né, que voltar ao tempo do imbecil coletivo falar de algum intelectual esquerdista. Me dá a impressão assim de onda nostálgica, né? Mas é a mesmíssima coisa, quer dizer, a distância entre o que o sujeito está falando e a situação real dele, a situação concreta, é tão imensa, quer dizer, isso já não é paralaxe cognitiva, isso já é quase psicose, né? Paralaxe cognitiva, atenção, muita gente pensa tudo, quando vê um descompasso qualquer, já fala em paralaxe cognitiva. Não, paralaxe cognitiva só acontece entre grandes filósofos. Não tem nada a ver com fenômenos da, vamos dizer, da cultura popular. Ailton Campos, qual seria o estado de espírito ideal para se iniciar um estudo sério de René Guénon? Se é preciso entender o fenômeno da nova era primeiramente, só depois passar o estudo de Guénon? Não, eu acho que não. Mas o Guénon, você não pode esquecer que o Guénon, desde a juventude, ele assinava esses artigos com o pseudônimo de Esfinge, quer dizer, decifra meu devoro-te. Tá certo? Então, como é que você faz para decifrar em vez de ser devorado? Eu digo, leva muito tempo. Mas você vai ter que correr um risco. Não tem como não correr o risco. Então, eu levei uns 20 anos para não. Durante esses 20 anos eu ficava, botava tudo entre parênteses. Quer dizer, você está nem sim nem não, muito antes pelo contrário. Você continua lendo, estudando, com apreciação, evidentemente, pelo gênio do cara, conferindo o que ele diz com a realidade, nunca tomando simples conteúdo verbal como se fosse a realidade. Quer dizer, uma coisa é a afirmação, outra coisa é o do que ele está falando. Em geral, as pessoas esquecem o do quê, pegam apenas o conteúdo verbal e, na hora que entendeu o que o autor está dizendo, pelo simples fato de entender e aquilo ter uma ressonância interna, ele pensa que é verdade. Ele fala, não é assim. Precisa ver se isso confere com a realidade. Precisa ver. Então, aonde o horizonte de consciência do autor está deixando de fora alguma coisa importante. Por exemplo, existe uma coisa característica do René Guénon, em que ele faz uma distinção taxativa entre o que é as doutrinas metafísicas, o esoterismo e a filosofia. Ele diz que a filosofia é apenas uma atividade mais ou menos mundana, que não alcança as alturas da verdadeira metafísica e que só conhece raciocínio linear, etc, etc. Então, onde o René Guénon tirou isso? Porque eu não posso ver isso, por exemplo, sei lá, não vejo isso em Schelling, por exemplo, ou em Leibniz, né? Que o próprio René Guénon, de certo modo, tomava como modelo. Então, assim, ele está chamando de filosofia o que se denomina filosofia no ensino secundário francês, do qual ele foi professor. Então, bom, ele está falando de uma coisa muito pequena, mas quando chega no Brasil, o pessoal pensa que isso é toda a filosofia. Eu falo, não, não é não. Então, é uma espécie de estreiteza menor, mental, um provincianismo do Guénon. O homem pode ser o maior metafísico do universo e, ao mesmo tempo, ser provinciano sobre algum aspecto, como de fato ele era. Não é isso? Então, não é ler com espírito crítico, não é isso. Você não tem que fazer crítica alguma. Eu, tudo quanto eu leio, eu tomo como se fosse verdade. Só que, além da verdade do escrito, existe a verdade da realidade. Né? Então você tem que encaixar a verdade do escrito na verdade da realidade, onde, evidentemente, a realidade sai sempre ganhando. Sempre existe mais coisas além daquilo que o sujeito está dizendo. Né? E aos poucos você vai circunscrevendo o que é o horizonte de consciência do sujeito. O do Guénon é muito amplo. Tá certo? Mas chega um ponto em que ele fica cego. Eu acho que é justamente nesse topo da metafísica, o conceito dele do não ser. Aliás, quem usa a expressão, perdão, na primeira parte eu cometi um equívoco. Quem usa a expressão supra-ser é o Schwann. O Guénon chama realmente de não ser. Em suma, nessas coisas não é para ter pressa. Você diz, olha, se eu não chegar à conclusão nenhuma, dane-se, o mundo não está esperando o meu parecer para ele decidir o que fazer. Não é assim? Então, se eu não chegar a entender o negócio, bom, o único prejudicado sou eu, daí não vai resultar malefício nenhum. Não pode ter pressa. Agora, se você acha que Guénon é desses caras que você pode dar uma lambida e já se pronunciar, você é um cara ridículo, grotesco, como Reinaldo Azevedo. Isso, ah, isso aí é um pseudo-guru, né? O Júlio Severo, né? Eles não sabem com quem estão lidando. Eles não conseguem imaginar, né, a dimensão da coisa. Não são capazes de, simplesmente não são capazes de ler, né, o René Guénon. E eu acho que se lessem, virariam guénonianos 100%. Eles não podem com o René Guénon de jeito nenhum. Então eles ficam à distância, cuspindo de longe, cuspindo para cima. Né? Então, olha, eu acho, eu hoje tenho a presunção de achar que eu tenho antídoto para o René Guénon. Levou 20 anos para achar. Eu sei onde está o problema. Mesmo assim, você vê, eu nunca escrevi nada a respeito. Eu só falei aqui nesse curso. Eu não estou preparado para escrever isto. Eu poderia escrever um livro sobre o René Guénon, tá? Mas eu não estou preparado para isso. Então eu vou dando uma migalhinha aqui, outra ali, outra ali. Um dia, quem sabe, eu junto tudo e escrevo. Vai ser um escândalo, uma coisa horrorosa do mundo, né? Quer dizer, olha, esse pessoal que é muito perigoso, muito perigoso. Preste atenção. Você acha que PT é perigoso? Você não sabe o que essa gente pode fazer. Né? Por exemplo, a Tarika do Chuão, ela tinha toda uma estratégia de fazer assédio judicial. Criar um problema com o sujeito. Levantava 300 processos contra o cara, acabava com a vida dele. Ele passava o resto da vida só se defendendo de processo, não podia fazer mais nada. Fizeram isso com várias pessoas. Quiseram fazer comigo, só não conseguiram pelo seguinte: eles não tinham representantes suficientes para fazer mais de um processo. Olha que sorte. Só tinha 8 pessoas que foram testemunhas no processo, deram com o burro na água, evidentemente, mas me mantiveram ocupado durante anos. Tanto que naquela época eu dizia: olha, eu tenho mulher, filhos e um advogado para sustentar. Sustentei o cara, né? Ainda deu um azar desgraçado, que o meu primeiro advogado ficou louco no meio do processo. puxou um revólver que ia matar minhas testemunhas. Até hoje não sei por quê. Aí troquei de advogado. Segundo advogado teve um infarto e ficou idiota. Aqui depois de infarto, o nego fica idiota durante uns 6 meses. Daí contratei o terceiro advogado. O terceiro advogado morreu. Daí o último, que era genro do Marsad, né, que era um rapaz judeu, e genro do turco, né, ele terminou o serviço para mim, conseguiu a minha absolvição e nem cobrou nada. Falou: olha, você já se ferrou tanto com essa história que eu nem vou cobrar. O negócio tinha virado novela. Então, eles fizeram a mesma coisa comigo. Só que o material disponível era pouco, graças a Deus. Se tivesse mais gente, eles teriam feito um montão de processo. E faz isso com maior facilidade. Impressionante. Bruno Constante Gudert. O senhor comenta que dentro da unidade transcendente das religiões, somente o cristianismo e o nosso Senhor Jesus Cristo contém um plano de salvação. Qual a sua opinião a respeito da religião budista, em que o Buda escreve uma técnica para se liberar do ciclo de renascimentos e mortes? Bom, o budismo é uma espécie de gnosticismo. Quer dizer, você vai alcançar um estado cognitivo no qual você é, pelo menos aparentemente, superior ao ciclo temporal. Ou seja, você adquire uma visão desde a eternidade. Eu digo: bom, isso aí é gnosticismo, isso aí não salva ninguém. Isso aí torna você muito esperto, mas e daí? É? Se o budismo salvasse, o Dalai Lama não seria essa besta quadrada que ele é, de viver puxando o saco dos comunistas que vivem matando os tibetanos. É? Então, foi até bom acontecer isso com o Dalai Lama, o pessoal perder a ilusão sobre o negócio de budismo. Olha, você quando crescer, você vai ser igualzinho o Dalai Lama, que ele é o cume do budismo. É assim que você quer ser? Eu pedi o Mário Dantas a fazer. Qual seria o papel de Mircea Eliade em todo esse imbróglio? Mircea Eliade entrou nesse negócio acreditando que ele poderia manter perante o esoterismo mundial, uma atitude de neutralidade científica acadêmica. Ele acreditava mesmo nisso, que era possível isso. Mas isso não era verdade, porque ele estava comprometido com iniciações de tipo hinduísta, né? Que nas memórias dele, ele até insinua por alto. E o Mircea Eliade, ele era uma espécie de versão acadêmica do René Guénon, e nada mais. E ele recomendava aos seus alunos: olha, você lê o Guénon inteiro, mas não cite jamais. Começa por aí. O Mircea Eliade era meio embrulhão, né? Um gênio, mas meio embrulhão. Então, vamos dizer, como fonte de informação, eu acho ele que é imprescindível. Tá certo? Mas a ideia de uma espécie de ciência do esoterismo, uma espécie de esoterologia, tá certo? Para mim é uma fraude completa, porque o esoterismo, ele é uma estrutura cognitiva que ele abrange, ele abarca e transcende o universo da ciência acadêmica. Não tem como escapar disso aí, né? Quer dizer, você pode fingir que você, olha, aqui eu estou superiormente neutro perante todos esses esoterismos e eu os tomo como objeto. Digo, o esoterismo jamais é objeto. Né? Ele engole o seu estudioso. Não tem jeito, não tem como escapar. Você pode entrar e sair, tá certo? Mas Por causa do alcance por causa do quê? metafísico? Claro, claro. Quer dizer, se você pegar, por exemplo, a ciência do René Guénon, ela abarca toda a ciência acadêmica do seu tempo e transcende. Se você lê um livro como Os Princípios do Cálculo Infinitesimal, você vê que você não tem um filósofo da matemática que tenha alcançado aquilo de jeito nenhum. Talvez muito depois do René Guénon, com a ajuda dele. Mara Martins, qual o papel das mulheres nesse contexto espiritual? Não tenho a menor ideia. Nunca pensei nisso. Nunca pensei que as mulheres pudessem ter um papel diferenciado nisso. Eu acho que é a mesma coisa, né? Faz o que tem de fazer. Se você é mulher ou homem, problema seu. Não influi nem contribui. Olha, as mulheres e homens são diferentes em algumas coisas. Mas nas funções essenciais humanas, são exatamente a mesma coisa, senão não seriam humanos, né? Agora, por exemplo, os talentos femininos na filosofia são muito raros. Até hoje, eu só conheço dois, na verdade, que é a Susan Langer e Edith Stein. As outras são tão nichas comparado com ela que não dá nem para começar, né? Mas se existe duas, é porque existe. E as outras não se dedicaram aí, sei lá, porque não quiseram, tinha outra coisa para pensar. Fabiano Rolim, onde podemos obter mais informações sobre a história da alquimia e o processo alquímico? Eu falo, bom, o melhor livro da alquimia que eu li é ainda é o do Júlio Zévola, que era um maluco completo. Né? O livro da tradição hermética é um baita livro, né? Mas tem distorções profundas também. O livro do Titus Burckhardt sobre alquimia é muito bom. Né? Mas sobre esse aspecto da alquimia que eu estou falando aqui, eu não conheço nada, não há nada. Quer dizer, a alquimia como... que usa como atanoro, como forno, a sociedade humana. Que eu acho que esse é o aspecto principal da alquimia. Né? A alquimia é uma arte do governo. Então, sobre isso aí, não existe material. Eu mesmo desenvolveria algum se tivesse tempo, mas a gente não pode... Não há tempo para fazer tudo. Né? Tiago, a quem servia Blavatsky Guru? Ah, Blavatsky Guru era parte do Mercúrio, uma força dissolvente. Eles estão aí para criar confusão apenas. Quer dizer, coloca tantos elementos novos e, vamos dizer, intraduzíveis nos termos da cultura ocidental que o indivíduo perde o seu quadro de referência e fica, de certo modo, solto no espaço. Em toda e qualquer ação profunda na sociedade, você segue o esquema alquímico. Se você pegar o que é o meu Facebook, o meu Facebook é um mercúrio. Ele só existe para criar confusão. Depois o negro já dissolveu, já ficou confuso, falou, agora você vem aqui no cofre que eu vou estruturar, você dá outra estrutura para você. E daí cria, você vai virar um cristal, sal. É isso o negócio. Não há outra maneira de fazer as coisas. Dentro do mundo é assim que se faz. Primeiro você dissolve, depois você coagula. Fazer o contrário é que não dá. Lenilton Morato. Surgimento do movimento feminista, ambientalista e gaysista foi uma estratégia russa, socialista ou islâmica? Olha, isso aí sai de dentro do movimento revolucionário. O ambientalismo, ele funde o movimento revolucionário com a nova era. Evidentemente, é uma mistura das duas coisas. Tá certo? E o feminismo, ele vem de dentro do movimento revolucionário, propriamente dito. Não é isso? Assim como o gaysismo. O gaysismo é uma força mercurial terrível. Ele dissolve tudo, tudo, tudo, tudo. Você imagina quais as consequências civilizacionais de você dissolver a capacidade das pessoas de distinguir o masculino do feminino. Hã? A partir desse momento, vamos dizer, a sua mente virou, vamos dizer, um farelo. Não é isso? E, veja, também... Dissolver as categorias da percepção é um elemento fundamental da transformação inicial, da transformação mercurial. Isso, por exemplo, quando começaram eu me lembro que uma vez eu tive uma discussão com um sujeito que ele dizia que o uso de expressões como a situação está preta, né, eram racistas. E eu disse para ele, ele falou, olha meu filho, o simbolismo da cor preta na cultura iorubá é exatamente o mesmo do ocidente. O preto representa o que é sombrio, o que é perigoso, e ao mesmo tempo pode representar a transição para um mundo espiritual. A noite escura de São Juan da Cruz, sempre todo simbolismo tem esse lado ambíguo, né? Pode representar uma coisa maligna e pode representar outra espiritualmente elevada. Assim, o simbolismo é exatamente o mesmo nas culturas africanas. Isso é uma coisa universal. Agora, se você começa a achar que ela é apenas um produto cultural e você a relativiza, todo o seu aparato de percepção já está desmantelado. Não é isso? Também, vamos dizer, a distinção do masculino e do feminismo, as pessoas querem nos fazer crer que se uma menina se comporta como menina, ela está sendo vítima de... uma construção cultural que se impôs a ela. Mas se um menino faz a mesma coisa, ele está apenas seguindo as suas tendências naturais. Então, é claro, você pode. Não podemos, de fato, confundir o gênero com o sexo. O gênero é uma construção cultural. Só que você pode fazer a construção de gênero baseada na distinção sexual-biológica ou contrariando essa distinção. Ela pode reproduzir a realidade ou pode contrariá-la. Pode fazer as duas coisas. Tá certo? Só que tudo tem consequências. Por exemplo, vamos eliminar o estereótipo feminino. Digo, o que será dos transexuais? A quem é que eles vão copiar? Hã? Vão copiar a mim? Não vai dar, né? Então precisa ter o estereótipo para eles poderem copiar. É um estereótipo? Sim, mas esse estereótipo é baseado, tá certo, numa distinção biológica que por si mesma continua eternamente verdadeira e imutável. Isso. Então, você vai ver, o cara pode fazer operação transexual, etc. Ficou lindo, né? Parece a Marilyn Monroe, né? Mas o ADN dele ainda é de homem, porra. O que que vai fazer, né? Então, essa, vamos dizer, é uma das limitações da realidade contra a qual a nossa imaginação pode se revoltar, mas não pode vencer. Então, você pode dizer que tudo isso é estereótipo cultural, mas você só vai vencê-la na esfera da cultura, não da biologia. Está compreendendo? Então, quem está lidando com o estereótipo é você, evidentemente. Então, os papéis sexuais atribuídos ao homem e mulher, claro que são criações culturais, mas são criações culturais baseadas na biologia. Agora, se eu quero fazer uma contrária à biologia, pode também, só que só vai funcionar na esfera cultural e não na biológica. Bernardo Jordão pergunta, ele leu um trecho aqui do livro Isaac Newton e a Transmutação da Alquimia, de Philip Ashley Fanning, diz o seguinte: as descobertas mais importantes dos alquimistas vinham de suas meditações sobre os processos psíquicos deles mesmos, os quais, projetados em formas arquetípicas e substâncias químicas, deslumbravam suas mentes com possibilidades infinitas. Isso não é exatamente assim, porque essa distinção entre o que é o psíquico e o físico não existe em alquimia. Ela realmente não existe. Então, por exemplo, se você leu um livro interessantíssimo do Armand Barbeau, O Ouro da Milésima Manhã, L'Or du Millième Matin, onde ele descreve um processo alquímico de criação de uma substância chamada ouro potável. O ouro potável cura qualquer doença que existe. Leva anos para você fabricar, e tem uma série de operações que são de natureza psíquica, mas já intimamente ligadas à natureza. Então, o que caracteriza a alquimia não é esta projeção. Se fosse uma projeção, não funcionaria fisicamente. Mas se eu começar na minha imaginação, projetar que eu sou um elefante, eu não me transformo num elefante. Mas se eu começo a me projetar e de repente você vê que eu tenho uma tromba, é porque eu transcendi a esfera das minhas projeções e estou atuando fisicamente. Quer dizer, esta atuação física da mente hoje é uma realidade comprovada. Não tem mais como negar isso aí. Só que naquela época os caras tinham algum domínio desta coisa que se torna difícil de você rastrear historicamente por causa da dificuldade de ler os textos alquímicos. Muito tempo atrás eu dei um curso sobre isso, como ler textos alquímicos. Eu dei um curso de alquimia, não é um curso de alquimia, é um curso de como ler livros de alquimia. E uma coisa importante é o seguinte: num texto alquímico você não tem como você distinguir essas várias camadas de significado, porque elas vêm todas compactadas num símbolo. Tá certo? Então, se você quer extrair daí um conteúdo não simbólico que você possa expressar em linguagem científica, isso é de uma dificuldade absolutamente extraordinária. Não dá para você fazer isso. Agora, você pega qualquer estudante de química que estudou um pouquinho de história da ciência, ele chega lá: alquimia era isso, era aquilo. Está brincando? Então, se a alquimia era isso aí, então você me explica como é que o Armand Barbeau conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer. Quer dizer, se tudo se passou na cabeça do Armand Barbeau, como é que o raio do ouro potável funciona fisicamente? Não, o Dr. Miller, que fazia uns experimentos alquímicos de vez em quando, né, ele tinha lá uma horta na qual ele usava procedimentos alquímicos. Ele colhia ali repolhos deste tamanho, não estou brincando. Eu digo, uai, se foi na cabeça dele, foi um processo psíquico, então o repolho tem alguma psique ali dentro. Tiago de Pauli, Goethe e o sufismo, estou estupefato. Você pode falar um pouco mais rápido? Não, eu não posso porque eu li isso há muito tempo atrás. Mas se você pegar, por exemplo, o livro do Rudolf Steiner, As Obras Científicas de Goethe, que é o melhor, na verdade o único livro do Rudolf Steiner que eu gostei, é um livro excelente, tá certo? Sobre o Goethe como pensador científico esotérico, você já vê ali a raiz do sufismo, está dada ali. Marcelo Rondon, toda a preparação cultural de um século tem um objetivo central? Claro que tem, é a islamização do mundo. Mas é que o Islã tem que dominar o mundo inteiro, está dado no Corão desde o primeiro dia. É obrigação deles, eles vão fazer isso aí por um meio ou por outro. Cada um atuando na esfera que pode. Se você é apenas um Zé Mané, bom, você vai gritar na rua, você vai virar homem-bomba, etc, etc. Mas se você é um homem de alto nível, você vai ocupar culturalmente a civilização adversária por meios de uma sutileza que o povão não vai nem perceber e que o homem-bomba também não sabe. Quer dizer, o pessoal começa... Veja, os cientistas políticos de teatro do Ocidente começaram a se dar conta do Islã, né, quando os muçulmanos invadiram as ruas de Londres, Nova York, Paris, etc, etc. Mas isso já era o efeito do efeito do efeito do efeito. Se tivessem, né, abordado a coisa no plano da história das ideias, já teriam entendido isso há muito tempo. Falaram, não, essa ocupação já começou tempos atrás. A hora que você ganha a elite intelectual, a guerra está ganha. Por um motivo muito simples. Me dê qualquer opinião que você tenha e eu mostro a você a fonte histórica dessa opinião. Augusto, como tinha razão? Filósofos mortos mandam nos vivos. Porque a não ser que você dedique a sua vida, né, a investigar e criar conceitos, etc, etc, tudo o que você pensa veio da tradição cultural, você não inventou nada. Quem inventou está lá para trás. Né? Então, isso quer dizer que só os conceitos disponíveis no debate público são aqueles que os intelectuais criaram, não há outros. Né? Você, para criar um ou dois, você leva uma vida. Eu estou criando alguns. Você vê o efeito dessas coisas que eu estou fazendo? Você vê na política. O pessoal gritando ali, o lado tem razão, etc, etc. Bom, mas isso é o efeito remoto da coisa. Não é isso? Então, por aí, esse tipo de influência que eu exerço exemplifica como é a verdadeira luta cultural. Eu não estou saindo nos palanques, não estou fazendo propaganda, só estou dizendo essas coisas aqui e botando as notinhas no Facebook. Como é que isso funciona? Funciona por vias sutis. Quer dizer, você cria um novo quadro de referência e, vamos dizer, as pessoas têm que acabam discutindo dentro desse novo quadro, porque não existe outro. Os quadros que existiam antes, dos marxistas e dos liberais, já estão quebrados, já estão totalmente desmoralizados, não há mais nada. Então alguém tem que ocupar o espaço, e eu estou ocupando o espaço. É claro que eu não posso participar da política diretamente, porque da política diretamente qualquer um pode participar. Você não precisa ser o Olavo de Carvalho para fazer isso. Eu tenho que fazer o meu serviço, que é exatamente esse aqui. Que é, vamos dizer, guerra cultural de alto nível, formação da alta cultura. É só isso que eu estou fazendo. Um pouquinho disso já bastou para desencadear efeitos políticos monstruosos. Não é isso? Os quais não estão sob meu controle absolutamente. Porque as pessoas vivem dizendo, o Olavo não é Deus. Mas ao mesmo tempo elas acham que eu controlo mentalmente, né, psicamente, milhares de alunos e as massas, etc, etc, por telepatia, que todo mundo me obedece. Então, não, obedece no sentido em que as pessoas obedecem à lei da gravidade, tá certo? Foi o Newton que mandou elas obedecer à lei da gravidade? Todo mundo então se ajoelhou perante Newton e passou a obedecer? Não, ele simplesmente explicou que as coisas são assim e que as pessoas já estavam obedecendo isso antes. Né? Eu fiz a mesma coisa, estou fazendo a mesma coisa, estou explicando certas realidades às quais as pessoas já estão submetidas. Né? Então, como é que eu não sou Deus? É claro que eu sou. Se eu comando todas essas pessoas por telepatia, então eu sou uma espécie de supra-Deus. Nem Deus faz isso, pô. Até Deus deixa você escolher o que você quiser. Só o Olavo que escraviza mentalmente todo mundo. Né? Bom, eu acho que por hoje já deu, né? Ah, aqui, peraí. Tem uma mensagem aqui, perdi o nome do remetente. Acho que é Diogo Reggiani. Só uma observação, acredito que será útil a todos, e será mesmo. Essa semana, por coincidência, escutei as gravações das aulas 276 e 277. A primeira sobre a New Left, a segunda sobre a New Age. Onde o senhor expõe em duas partes o texto Alucinação Revolucionária. Essas gravações e o texto se encaixam perfeitamente com a exposição de hoje. Se encaixam perfeitamente. Então, vamos lá, escuta aquilo e relacione com o que eu disse hoje. Todo o meu estudo sobre isso, ele só se expõe de maneira fragmentária. Eu confesso, não estou ainda fortinho bastante para escrever um livro sobre isso. Eu gostaria de escrever, mas ainda não tive. Então, vocês têm que partir das indicações fragmentárias que eu estou dando, estudar a coisa durante 20 ou 30 anos, e daí vocês escrevem, pô. Então, bom, eu acho que por hoje é só, tá bom? Então, tem algum aviso? Acho que não, né? Olha, quem quiser vir passar um tempo na minha casa, não venha agora, porque eu não tenho casa nenhuma. Eu tenho uma meia casa que está desmantelada, onde eu estou morando provisoriamente, enquanto aguardo para mudar para uma outra casa que também está desmantelada em reformas. Então, eu não tenho onde botar ninguém. Venha depois, tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.